それが出てくる。 Do hit 3662. Controle, confirma a frequência da torre, por favor, é 1826? É 1862, comandante, foi meu. Boa noite, conforto. Obrigado, até mais. Cruzador 3858. 3858, reduza para aproximação, chame a torre em 11895, bom voo. Correção, 186. 186, muito obrigado, 3858. Paulo, Central 9 mesmo. 1920, Zulu por São Paulo. Sim, senhor, por gentileza, poderia pedir para a empresa do senhor apresentar o plano outra vez? A princípio, todos os canais que tem que esse plano deveria ter seguido a partir das 9h20, esse plano não seguiu, senhor. Por gentileza, eu poderia pedir para apresentar de novo? Eu não tenho o plano 9081 na tela, o Centro Recife, nem o plano. Tá bom, já fizemos e eles já estão providenciando, inclusive em contato com o CGNA. Copiado, senhor. Obrigado. Por gentileza, confirme. Charlie Sertão aqui no November, já acabou o reboque, é isso? Sim, o reboque está finalizado. Reboque finalizado, portão 10 já parqueado, muito obrigado. Ok, obrigado e boa noite. Boa noite. Paulo Salvador, Delta 3662, Franco, na sua escuta. 3662, boa noite, autorizado Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette pro 01, 3662. Permanência alterna, deixando para o nível 950. 6310, boa noite, sem identificação, desça 2000 pés na sua estuna, ajuste de altímetro 10 no 3. Roger 3858, ele virou. Roger 3858, autorizado. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. 3858. Voo 9081 é o som no Salvador? 9081, né? Voo 9081, já recebeu o seu plano pré-aprovado, somente não recebi a sua rota. O senhor poderia confirmar a rota apresentada? Afirmativo, vamos lá. Nossa rota pretendida é o 320, se autorizado, claro. Brock, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Strip, direto Fox. Conforme o plano. Eu estava copiando, senhor. Bloque Apresoluna 0, Bridge Apresoluna 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, direto Postos, correto? Afirmativo. E 380, se autorizado. 380, seguinte. Eu vou agora ligar para o centro específico, confirmar a rota e pedir mudança de nível. Foi apresentado 36, já volto com o seu copo na 081. Confirme que portão o senhor se encontra? Estamos no 08. 08, copiado. Obrigado. Permaneça a retenção. Permanece a proa de mar, é o número 2 na aproximação, vai seguir um Airbus 320 da Ocean Air. Aguarde um pouco mais de separação e eu curvo o seu para a esquerda, ok? Se integra. Voo 9081 é o solo salvador? Na escuta para você. 9081, o centro Recife nos autorizou o nível 380 para o senhor, somente com uma rota diferente da que o senhor falou que apresentou. O senhor pronto para a cópia agora? Afirmativo para você. Muito bem, voo 9081 autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo via Aprozulu 10 até SMAP. Após direto posição AWAC, Alpha Whiskey Alpha Kilo Echo, após Mike India Alpha, após Upper Zulu 44 até Nilsa, após direto. Nível de voo 380, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. Em Bridge intercepta Upper Zulu no zero, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal meia dúzia, aciona 5550, voo 9081. Afirmativo, então vamos lá, 380 está autorizado, Dial, Leda, Bridge, decola da 10, primeira de laser. Após Bridge, intercepta Upper Zulu 10, SMAP, Awake, Mike de Alpha, Upper Zulu 44, Nilsa, e conforme o plano direto, 1208-5550, é o transpone 186 com EA2, 9089. Procedimento correto, voo 9081, portão 1, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Permitido, estamos no 8, ok? Perdão, portão 8, chame para o acionamento. Vai lá. 518, foi na proa de Duna. Proa de Duna 5218. Autorizado, afinal do ILS que foi para a pista 10, eu posso estabilizar o localizador? Autorizado, IMS, virou um procedimento em pista 1-0 e pode estar estabilizando o GM 3-0. Meia noite, assim, a identificação. Pista 050, pilato, chegada maré. Salvador, boa noite, passarei 224, informação Tango. 2224, aciona identificação quando pronto, está livre descida ao nível de voo 050. Chegada prevista, maré. Gente, o passarelo, pode voar em pode voar, Mari, da presente. É o número 4 na aproximação ainda, 2224. Ah, tá ok, obrigado. O 6310, torre 18612, bom pouco. 18612, boa noite, aciona 6310. 9081, 2008, posicionamento. 208 aprovado, pushback, acionamento, gol 908, deixa eu meter pronto pro táxi. Boa táxi, 8, obrigado. Gol 096, vou indo pro Edi, tá? Trip 5218, verso 2000, autorizado final do ILS, aqui foi reporte estabilizado. Reportaria estabilizado, 5218. O gol, controle está chamando. 096, vou na proa de TAP, desça 3 mil pés, livre de restrições, ajuste no 093. Complete a aproximação, chame torre 1918 decimal 612, boa noite com o povo. 1862, grato. Passageiro 2224 foi na proa de TAP. Oi, TAP, passageiro. Alô, 908, ano, para o táxi 182, aborde 3:50, alterna Galeão. 182, 3:50, Galeão copiado. O Gol 908 tem táxi aprovado via Tático Principal e Índia até o ponto de espera pistão 0. Ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre frequência 1:08.612, Gol 908 tem um bom voo. Pátio Índia, quando pronto, 286, obrigado. 908. Nome de Chalé 63, 10, livro piso, direcionando ataque sem Lima. Questionamento 310, boa noite, autorizado táxi via Alfa, dará passagem a um Boeing da Gol em direção ao ponto de espera, após ingresso a Juliette, portão 612, questionamento 310. Gente, Alfa, dá passagem para um Boeing via Juliette para o portão 612, questionamento 6310. Salvador, Gol 973, boa noite, sem informação, dá autorização, Galeão. Gol 1973, Galeão tem o 360 já aprovado, o senhor poderia confirmar somente a rota que apresentou? Rota do Luna 0, até Smart. Faz o Smart, Lúcio, Barbacena? Afirmativo. Muito bem, pronto, cópia? Pronto. Gol 1973, autorizado para Serra Bravo Golfo Lima via Prezoluna 0 até SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal meia dúzia. Transponder 5552, gol no 973. Autorizado, 360, fuzilou 90, smart piloto do Barbacena, decolando 90 com a direita, da Euler da Bridge, o 208 é o controle apoio, o 552 no transporte, o 973. 5552, contagiamento correto, o 973, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor, confirme o portão. Portão 2. 02, copiado. Falou, chamada para o pushback. Salvador 35218. 5218, boa noite, autorizado Alfa e Juliette, ingressa à esquerda, pátio 3. Atenta ao sinalizador naquele pátio, 35218. Alfa, Juliette, pátio 3, e observa o sinalizador, 5218. Pushback, posição 2. Portão 2 aprovado, chame táxi, gol no 973. Beleza, mano. Gol na 081, passa 1400 pés. Boa noite, contato radar, só 380, saída da EL, 9081. Subindo ao nível 380, solicita direto da EL, gol 9081. Líder. Melhor ainda, líder então, gol 9081, obrigado. 9096, localizador de solo. Complete, chama a torre, 1895, bom pouso. 1895, corrigindo, 1862, comandante, boa noite, bom pouso. Opa, 1865, obrigado. 2224-2000, autorizado final do ILS, reporte estabilizado. Para 2000, livre ILS, passarela de reportaria estabilizada. Salvador, boa noite, esse é o 35591. Boa noite, 5591 na sua identificação, quando pronto, livre descida 4000 pés, ajuste no 093. 4000-0093, identificou 5591. Campinas, confirme VOB, senhor. VOB é de 6262. 062, isso? Afirmativo, 062. Certo, vou tomar essas três taxas aprovadas à direita, 0.4.0, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre na frequência 1.8.612.973, tem algum voo? Pode esperar 12, boa noite, padrão. Afirmo, vai para 2000, quer saber? Passado está no lock, visual com a pista. 2224-2895, bom pouso. 118-95 agora, passado, obrigado. Corrigindo, 18612. Ok, 18612, até já, obrigado. 096, autorizado Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o portão 05, voo 9090. 1-3-3-2-5, gol 9-0-8-1, uma boa noite. Ok, me chamou o Xanem 3-1-0 para Recife. Afirmo, Xanem 3-1-0. 3-1-0, por gentileza, cheque se o rádio, a transmissão está ouvindo muito baixa, eu quase não estou ouvindo. Desculpe, estou solicitando autorização de tráfego para Recife, Xanem 3-1-0. Obrigado, eu tenho 3-5-0 já aprovado, a informação em curso é a Tango, já está pronto para a cópia. Retirei a informação, Tango 350, pronto para a cópia. Xanem 310, autorizado para Serra Brava, Romeu Foxtrot, Vetor Whisky 58, nível de voo 350. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju, controle 120.8, torre 118.6, aciona 5555, o Xanem 310. Xanem 310, autorizado Recife, nível 350, Vetor Whisky 58. Decolagem pista 1-0, curva esquerda, Pucaracaju e controle 120.8. Torre 118.6, transponder 5555. Protegimento correto, Xanem 310, portão 62, chame quando pronto para o pushback, Xanem 310. Muito obrigado. Gol 1973, decolado, mano. Boa noite, conta para dar, sobe 360, saída da EL, 1973. 360 na EL. 3850? Eu tenho 370 já aprovado em Fortaleza, formação Tango. Senhor, copiou 370, gostaria de recordar um 35. Posso contar, senhor? 3858 autorizado para Serra Brava, Foxtrot Zulu, via Afro Zulu 19 até Bangu, após direto, posição Abuco, após direto, nível de voo 370, decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida mono, transição Froti. Controle 120 decimal 8, corre 18 decimal 6 dúzia. Transponder 5557 até 3858. 370. Por gentileza, somente a aerovia Afro Zulu 19 até Bangu, após direto Abuco. Abu, qual é a questão? Alfa, Bravo e Uniforme, Charlie Uniforme. Afro Zulu 19 até Bangu, foi direto Abuco, direto para a reta 3858, portão 3, chame e puxe o banco de saneamento. Só para dar uma encurtada no... Chegar mais cedo em casa, 5591. Boa, Duna, desce a 2000 pés, ajuste a 1013, 5591. Duna, descendo para 2000, obrigado, 5591. Salvador, boa noite, passarelo 2224, livrou na sua escuta. Boa noite, passarelo 2224, autorizado Alfa, Juliette, ingresso à esquerda, pátio 3. Atenta ao sinalizador naquele pátio, passarelo 2224. Alfa, Juliette, esquerda, pátio 3, fica atento, 2224 já. Controle Gol 9973. Confirme. É o Gol 9973. Será que poderia voar pro de bridge? Chama o centro Recife em 1251, coordena diretamente com eles. Boa noite, com voo. 251, boa noite, quanto vale? Santana. Confio para o controle. Santa Santana, está levantando o céu. Prossiga. Procedente de Serra Leandro do Leão Silêncio. Está passando agora através de Vera Gota, das duas famílias. Vai se levando para a frente. Para a frente, em cima. Ciente, vai prosseguir linha do litoral para pouso, vai rotatória, confirma. Estou prosseguindo linha litoral. Ciente, mantém as condições visuais. Qual o código de transponder que está acionado? 0142, estacionado. 0142, reporte visual para o campo. Até o Lima Tanto. 5591, está em condições visuais? Total. 1.700 para o externo, reporte estabilizado. 1.700 para o externo, reporte estabilizado, 559. Tan 3858, posicionamento porta 3? Afirmativo. Livre, chame táxi, Tan 3858. Estabilizou o trip 559, não? 1862 é bom pouso, 551. 1862, obrigado. está lhe matando, está avistando o campo? Está lhe matando, já me deu com o campo, tá? Torre 1862, é bom pouso. Claro, obrigado, boa noite. Boa, Trip 5591, livrou, se escuta. Trip 5591, boa noite, motorizado Alfa, ingresso Juliette, após a esquerda, pátio 3. Atenta o sino da rua naquele pátio, Trip 5591. Esquerda, esquerda, pátio 3, atenta o sinalizador, 5591. Autonomia de 4 horas e 17 minutos, passando a João Pessoa. Bem, 4h37, Salvador alterna, confirme VB. É alterna João Pessoa com 4h17, VB de 125. 4h17, 125, Sierra Bravo, Juliette Papá, correto? Afirmo. O TAN 3858 tem taxa aprovada direita até o ponto de espera pista no zero. Ajuste no zero no 4 agora, acabou de mudar. Ajuste meio e 14. No ponto de espera, chame torre, frequência 1 no 8 decimal 612. 3858, tem um bom voo. Muito obrigado, uma boa noite. Colocada no 4 18 6258. Salve Salvador, 3562 no 6. 3521 no 6. Informação em curso é a Uniforme para Aracaju, eu já tenho aprovado o nível de voo 190, o senhor está pronto para cópia? Possibilidade de solicitar 130 e a saída Conde? Muito bem, irei solicitar o controle 130, subida Conde, só um minuto. pronto para a cópia? Está pronto. 5206 autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, Golf 677, nível de voo 130. Decola pista 10, primeira curva à esquerda, subida Conde, controle 120.8, aciona 0260, 5206. Procedimento correto, 35216. No pátio 3, chame pronto para o pushback zero metro. Salvador, na escuta do Mike Bravo Golf. Confirme. Mike Bravo Golf, solicita autorização de reboque da posição 01 para a posição 7 do pátio 3. Mike Bravo Golf, aguarde um minuto. Aguardando Mike Bravo Golf. Boa noite, contato radar, só 370, sai da MOMA, 3858. 370, preço da MOMA, 3858. MOMA, 3858. Autorizado. Mano, atrás de Momo, grato, tá, 3850. Boa noite, é o voo 1096, informação uniforme, autorização Fortaleza. Gente, o número 096, só um minuto. Ele poderia coordenar junto ao centro Recife Protipo, TAN 3258? Aguarde. Obrigado, TAN 3258. Afirmativo, Mike Bravo Golf solicita autorização de reboque da posição 1 do pátio principal para a posição 7 do pátio 3. A empresa já está ciente. Então o senhor está no portão 1 do pátio principal, que é reboque para o pátio 3, é isso? Afirmativo. Muito bem, então inicia agora o pushback e me chama pronto para iniciar o reboque, o Mike Bravo Golf. Afirmativo, então no pushback e pronto para reportar para reboque. O voo 1096 chamou autorização Fortaleza, é isso? Afirma. O Fortaleza, gente, eu tenho 370 já aprovado com a informação em curso uniforme, senhor. O senhor copia? Afirma, estamos sendo da uniforme, só para quando? Bono 076, autorizado para Sierra Brava, Foxtrot, Zulu, via para Zulu 19 até Bangu, após direto a Buco, após direto, nível de voo 370, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Frutti, controle 120.8, aciona 5565, voo 1096. Está autorizado então o 370 para Serra Brava, Fox Zulu, Fortaleza, e até Zulu 9, Bangu, após a Pupo e após direto. Fala 10, primeira curva à esquerda, Momo, Brasil, aí, 108, controle, 5565, contra 1095. 5565, cotejamento correto, 1096. Portão 5, chame pronto para o pushback acionamento.